Ela é que tá, mané como meninas, Robre, Facinora, Paraná, os monstros. Quando o chefe brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer, brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer. Quantos trouxeram problema, quantos aqui não estão? Quantos reagiu, quantos que sangrou no chão? Quantos não escutou conselho, quantos ficaram moscando? Quantos ramelaram, quantos vão panguar de novo? Quantos falaram, falaram, quantos comédia abraçou? Quantos o rabo não olharam, quantos a língua queimou? Quantos que ligaram, quantos que caguetaram? Quantos super-herói, quantos que virou passado? Quantos sonharam com paz, quantos aguardam justiça? Quantos a Val libertou, quantos iguais em nascer? Quantos olhos que brilharam, quantos brinquedos cuspiu? Quantos escutaram o estralo, quantos que subiu? Brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer. Brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer. Quantos que choraram, quantos que sorriram, quantos milhões são pobres, quantos dois, três são ricos. Quantos trouxeram progresso, quantos podiam trazer, quantos perdidos no tempo, quieto, sem se mexer. Quantos vão sair de casa, quantos herdeiros com fome, quantos pais não voltam, quantos filhos que morrem. Quantos vão plantar desgraça, quantos vão plantar amor, quantos vão colher rajada, quantos colhem flor. Quantos que viajam, quantos na Gozolândia, quantos na rua trocando, quantos de nós em coma. Quantos saíram do banco, quantos gritou perdeu, quantos heróis coçou, quantos bumbum. Brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer. Brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer. Quantos vão escutar, quantos vão entender, quantos que vai julgar, quantos vai se arrepender. Quantos bolaram planos, quantos planos destruídos, quantos sonhos frustrados, quantos pobres possuídos. Quantos por dinheiro ama, quantos por dinheiro faz, quantos por dinheiro vive, quantos o dinheiro traz. Quantos sempre quantos, quantos fica, quantos vai, quantos morre, quantos mata, quantos filhos, quantos pais. Quantos irão chorar, quantos irão mentir, quantos vai atirar, quantos na cara cuspir, quantos que vai arrancar 45 engatilhar quietinho, quantos olhos que vai brilhar. Brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de rajada quietinho, sem se mexer, sem se coçar. Vai morrer. Brilha os olhos dos boi, quando vê as quadradas, desacredito, vai tomar de